capacidade de fazer sucesso com a mais moderna sonorização de todas as galáxias. Rubi, sempre poderoso em todos os aspectos. O primeiro sempre. Sempre. Novo Rubi. Novo Rubi. Este é. Poderoso Rubi. Agora é o show e as marcantes. Poderoso. Chegando! Poderoso. E aí, galera do Rubi, joga essa mãozinha pra cima! E faz salsa! Pedra! Rubi, a história das aparelhagens no Brasil. Aqui tudo começou. Tudo começou. O Rubi é conhecido como Lorde das Pedras. E o seu nome, que significa literalmente vermelho. Joga a mãozinha pra cima! A tradição diz que os rubis possuíam uma chama que arde eternamente. E que os de melhor qualidade protegem os seus donos de todos os tipos de desgraças, assegurando todos os seus poderes. E aí, galera do Rubi! Bora balançar, bora sacudir! E joga a mão pra cima, bate na palma da mão. E joga a mão pra cima, jogando a mão pra cima, jogando a mão pra cima. Galera do lado direito aqui, ó, joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Galera do lado esquerdo, joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Será que tem mais Paisandu? Será que tem mais Gemo? Galera do Paisandu! Tá fraco. Galera do Paisandu, joga a mão pra cima, galera do Papão. E joga a mão pra cima, galera do Papão. É bicolor, é bicolor. Será que tem mais Remo? Galera do Remo! Não! Quem é do Remo, joga a mão pra cima, bate na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá. Sai da frente. Pra gente sentir mesmo, quem é maior hoje aqui? A galera do Clube do Remo dá uma vaia bem alta na galera do Paysandu. Beleza? A galera do Paysandu responde com uma vaia bem alta pra galera do Remo. E aí, empate? Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. E só quem tá solteiro, cadê o grito das virgens? Joga a mão pra cima, quem vai pro planeta show? Vai! Cadê o grito da galera do Rubi? E faz a pedra. Fazendo a pedra do Rubi. Alô, Black! Valendo! E aí? Alô, GDC, tá valendo? Atenção, Tendo, o rei do cimento, comparece lá na portaria, isso? Alô, Tendo. Roberto. DJ Michael. que sai da frente. Tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém do passando aí, alguém do passando aí, alguém do passando aí. Atenção, Emily, a N te aguarda na portaria. Genilson da Tony Vena aqui com a gente, abraço pra você. Se você, se você acha que já ouviu tudo, Elielson, o nosso DJ aí do Grazi Saldi, galera que fez a cobertura, tá fazendo na final de contas. Elielson, esse cara aqui considerado, conheço há muitos anos pela região aqui do Tauá, um abraço pra você, Elielson, um abraço pra você! Consagrado. Como é que é? Gato, o quê? Tem alguém do leão aí? Gato loucos! A galera do leão, sai do chão, sai do chão! A galera do leão! E o Júnior Moreno detonando! Pela nave Rubi. É pra enlouquecer. E aí, galera? Um abraço, Fábio e a Branca, lá do Rafa's Bar. Um abraço, Elielson, do Grazi Saldi. E aí? Oi! Só pra gente viajar. Oi! Lançar para estremecer, para sacudir. Meu amigo Raimundo, Bruno, cara do Bonde da Humildade, abraço. Também equipe União Prime do João Coelho aqui, né? Em peso, já no terceiro pacote. Super Primos! Quem não tem hora pra chegar em casa, coloca as duas mãozinhas! Ó! Oh, bate! Bate! Bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Tchá! Tchá! Tchá! Tchá! Mãozinha em cima, mãozinha em cima! Ó! Oh, pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Pra lá, pra cá! Quem é do Rubi, dá um grito! Rubi! E agora? Os cachorrões da sétima, né? Toda a galera aqui com a gente. Valeu, DJ! Oi! Olha, eu quero agradecer com muito carinho desde ontem, meu amigo Luiz das Produções, já organizando as nossas paradas. Alô, Luiz, ao lado do Eric. O Eric da Saca Praia é um dos nossos parceiros aqui com a gente. Recebe todo o carinho. Obrigado, viu, Eric? Alô, Rick, comparece. O Negão está aqui ao lado. Atenção, equipe de policiais que estão dando apoio no evento, comparecendo lá na portaria. Equipe de policiais. É a festa, Rubi! E vamos detonar, vamos detonar! Detonar. Meu amigo Anjo, toda a galera aqui com a gente, tá todo mundo. Obrigado, viu, Anjo? E aí? Um abraço amigo, nosso amigo Léo, o Cássio, também o Cláudio, galera de Maracanã, né? Estão aqui curtindo o nosso som. Um abraço, Júnior Moreno, Jean Apolo e Bruninho! É o... Tudo! Mano pro cara, pro cara! Não tem essa frescura, não. A gente toca é tudo. Tudão, tudão, tudão. Oi. Poderoso, poderoso Rubi. Poderoso Rubi. Ei, que show. Fabrício, a família Alteração. Lá da Pedreira, né? Poderosa nave do som. Segura no caqueado. Também o nosso amigo Micharia, o menor, o Pepe, o Cello, o Wilson aqui com a gente, Jefinho, equipe Gato Louco. Galera, já disse, Moreno, põe no doce que eu tô doido pra beber. Super poderoso. Segura o som. É o poderoso Rubi na parada. Som caqueado, som caqueado, som caqueado. Um, dois, vai! Aqui é Rubi. E amigo DJ Douglas, batidão. E o Robert Nilson, lá de Cachanhal. Alô, ostentação, como é que é? Alô, Black. Humildade. Toda a galera juntinho. Abraço, Júnior. Também a galera do Beco, lá do quilômetro 29. Valeu! Segura! Segura! Segura! Já deu uma moto fanceradinha! Fígado de aço, pode crer! Alô, humildade! 10 pacotes! É muito gelo! Oi! A equipe quebra-firma também da Ilha Sema! Abraço, Júnior Moreno! Alô, equipe quebra-firma! Firma! I'm not afraid to aí? Já me falaram que aqui no João Coelho tem gente boa do c... Vamos ver agora. Soquinha boa do caqueado. Fala, Luiz. Tá valendo pra você também, viu? Esse swing muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Venha na fica, vamos gostar. Lá no vai dançar, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter fronteira. Vai na segunda e na domingueira. Venha na fica, vamos gostar. Lá no vai dançar, vamos bailar. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça. Cabeça com cabeça, cabeça com cabeça. Pra continuar. Meu amigo Cabecinho e o Ney. Swing! Galera do Mega Juventude, estão aqui presente. Um abraço pra vocês aí. Oi! Somos caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Esse swing muito caliente, que mexe o corpo, mexe com a gente. Venha na pica, vamos gostar. Lá no vacança, vamos bailar. Sem ter medida, sem ter fronteira. Vai na segunda e na domingueira. Venha na pica, vamos gostar. Lá no vacança. Já começa a fieta. Oi! Alô, Super Primo! Alô, Serpi! A gente quer chamar a nossa galera aqui pra frente, ó! Vamos chegar mais pertinho, vamos chegar mais pertinho. Já já tem uma fanzerada. É baile da Serpinho. É amigurinho, o pai do DJ Fábio, olha aí, meu. Tá aqui, ouviu, já? O pai do DJ Fábio. Galera do Ostentação. Alô, Ostentação, pode encostar, que não morde, não morde, não morde. Quem não tem hora pra chegar em casa aí, coloca essa mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem não tem hora, só quem não tem hora. Alô, Gaviões do Acapu! É melhor com a língua! Oi! São caqueado! DJ Nilson aqui do meu ladinho, o cara que comanda aí, a Mega Grazi, Grazi Saldi. E ele disse, Moreno, isso que é gostoso de ver no Rubi, tocando de tudão pra galera, isso que é bom. Galera, vem pra se divertir e pra curtir tudo. Vamos embora! Nossa galera Black, alô Blacks! Bora encostar mais, bora chegar mais, meu. A gente gosta de sentir o calor humano dessa galera. Vai! Segura! Quem vai beijar na boca, põe a mão pra cima! E aí? Yeah. Galera da GBC já falou, Júlio Moreno, põe no 28, que hoje a gente vai beber até endoidar, meu irmão. Toda a família Mega Rei. E aí, meu rei? Bora dançar, bora. Rubi! Não dá pra ser feliz contigo assim. Não dá pra ser o primeiro. Não sou feliz. Que é o que? Me entender. Um abraço também ao nosso amigo Cícero. Alô, Cícero. Não dá. E os gatos loucos já juntinho da nave aqui. Alô, gatos. A todo instante essas coisas você me falou. Então eu... Os bagaceiros da União. Tava só. E a banda Suvaco de Cobra. Olha aí. Esse. Valeu. Em mim, não tem fundamento. Vê se dá um tempo e vem recomeçar. Quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Oh, só tenho você, meu amor, meu amor. E aí, João Coelho? Não dá pra perceber, meu amor, sempre será só teu. Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer. GDM, cara do Bandeca. Dizer, o Luciano, o Gilmar, o Bruno, o meu amigo Rogerinho. Fala, Jefferson! Meu amigo Neguinho também. Joelito, o bonde da humildade. Desde ontem, eu vou te contar. Oh, eu amo você. E aí? Meu amor. É a tradicional festa da família Arlindo. Que dança, dança, que dança, dança, que dança. Bora, DJ. Carro de apaixonado tem que ter som. Pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado. Também o Luzinho, alô Luzinho. Carro de apaixonado tem que ter som. Pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir meu som. A turma do calçadão se ligou no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som. A polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Agradecer já a minha GDC de coração, viu? É uma forma muito carinhosa. Alô, GDC! Carro de apaixonado tem que ter. Oi! Pra chegar no dançadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando. Ostentação. Só na pedra. Os gatos loucos. Alô, Black! Pra chegar no dançadão. É a galera aqui na frente, ó. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode. Como é que é? Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir meu som. Calçadão se ligou no som. Carro de apaixonado não pode ligar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som. A polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado. Vamos dançar, forró! E a nossa galera viajando na nave. Passa aí pro Super Primos, 3G. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei. Meu bem, eu te avisei. E aí? Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Como você que era acostumada a ficar com outro coração. cima, pra cima. Só quem tá apaixonado hoje aqui, ó. Agora me liga e implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Agora me liga e implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Deixa eu abraçar os amigos de Bragança, galera de Bragança. Alô, região Bragantina! Que saudade de Bragança dessa galera, hein? Chora! E aí? Galera do São Cristóvão, estão em peso aqui no Rubi. João Coelho, como é que é? Maiane do Palestra, a Polícia Militar desse. Vamos tirar esse cofrão! Galera do Zulu! Oi! Chegou, virou, voltou pra som. A galera da Aspa também, né? Beleza! Obrigado! E vem, está contigo a multidão. Balançou, balançou, o ringue se tem no som. Agora vem! Vem na levada, do risado do Pará. Ela tá chegando! Rubi, a nave do sol. Sobe esse globo e desce o som e não choca. Você não dá, quer dar. Um, dois, três, essa guitarra swinga e me gira e gira. E o som bater no coração. O Super Primo 3D aí, Margem 10 pacotes. Ouvinte. E mata na palma. Rubi. Já foi, demorou, demorou. Equipe Fica do Diaço. Alô Ferreira. Alô Ferreira Pena. Vem dançar comigo, amor. Demorou, demorou. Ouço de nós, eu vou. Se vou. Bora ser filho da loja Eda. Bora Aristides. Olha. Alô Marcos Carlos. Vem na levada no estado do Pará. Vem nesse ritmo comigo. Só desce corvo e deixa o solteiro jogar. E a metadeira vai quebrar. Vai! Deixa a guitarra swingar. E a gente abraçando a nossa galera aí. Um abraço ao DJ Deusamin. Pressão aqui com a gente. Da Garretinha 007. Fala, garoto! Nunca viu nada igual. Novo Rubi. Vai girando, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Tá valendo! Alô, Paulinho, e a sua primeira dama, alô, Thaís. Amigo Moeda, o Cello. Ticone, o Jefinho, toda a equipe Gato Louco. Minha forma de dançar, meu jeito de ser feliz, muito amor no coração, é tudo que eu sempre quis. Seu carisma com a galera faz queimar o coração. É o DJ Adinaldo comandando a atração. DJ Adinaldo tocando pra você. Eu, DJ Adinaldo, fazendo você mexer. DJ Adinaldo, faz você se balançar, comandando. Você da São Plaine aí com a gente. Fala do porra, Plaine. Um abraço. É o DJ Adinaldo que o DJ. Pai do DJ Fábio. É, meu irmão. Aí, ó. Você que está me ouvindo, escute o que eu vou falar. Adinaldo é o DJ que contagia o Pará. Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação, no palco ele detona na sua apresentação. Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação, no palco ele detona na sua apresentação. Seja na aparelhagem, na rádio ou na gravação, no palco ele detona na sua apresentação. Essa é do DJ Adinaldo. DJ Adinaldo, o domador do Pitbull. High on your radio station. Segura que é bom demais. Olha a Kombi aí, ó. Bora DJ, bora DJ. DJ Eric, o Anderson, lá do Sonsão, comenta. É a comida produção que agita a multidão. Valeu, é Rubi. Vamos lá! É a comida produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. Alô, Bruninho. É a comida produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. Chega aí, safadinho. Meu amigo, homem do martelo. É a festa, Rubi. Aí, a galera do Graça e Saúde, ele tá filmando tudo. Vai pra rede social. Meu amigo Rogério também, abraço. Obrigado, viu, Rogério? Tá na área. Ela bate forte o coração. Com o som que é da pesada que agita a multidão. É o Mini Rubi, a convida produção. É a convida produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a convida produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a comida produção que agita a multidão. É o Mini Rubi. É a comida produção que agita a multidão. E aí, galera do Rubi? Rubi! Bora pra cima! Meu amigo Maurício, um abraço, Júnior Moreno, alô Thaís. O show já começou, vamos dançar, meu amor. Vamos curtir, vamos girar, beber e namorar. O show já começou, vamos dançar, meu amor. Vamos curtir, vamos girar, beber e namorar. Poderoso Rubi, já está batendo forte. E a galera riando, muitos baldes sem parar. Na festa do Rubi, não dá pra ficar parado. Esse é o primeiro do Pará, esse é o considerado. Poderoso Segura. Rubi, já está batendo forte. E a galera Olha, gente, riando, muitos baldes sem parar. Nós queremos aí pedir a compreensão da nossa galera, do nosso povão. Devido à chuva à tarde, pela parte da tarde, caiu muita água e chegou a molhar os nossos equipamentos de iluminação. E agora há pouco estava até rodando, funcionando, mas devido a muita água, ele chegou a dar uma pane. E nós não queremos prejudicar ainda mais os nossos equipamentos e precisamos aí dar uma desligada para ver se a gente consegue botar pra funcionar logo mais, tá certo? Mas a gente pede a compreensão aí, a nossa luz, devido muita água à tarde, muita chuva. Obrigado pela compreensão, obrigado pela essa galera que tá aqui curtindo. Alô, DJ! Tá valendo! Os amigos do reggae, tá chegando a festa ali acima. Lá do reggae. Vamos dançar, meu amor. Vamos curtir, vamos girar, beber e namorar. O show já começou. Vamos dançar, meu amor. Vamos curtir, vamos girar, beber e namorar. Fabrício da família Alteração da Pedreira. Gente, a gente pede pra vocês trazerem os abraços no papel escrito. Pra não dar o celular, tá certo? Batendo forte e a galera riando. Por quê? A gente pode dar enganado aqui. Então vamos evitar os celulares, gente. Considerado. Alô, ostentação! Mateuzinho! o Anderson. Muito Gerrazinho, vou tocar. Galera do Mercadinho aí, Júnior. Pode não me dar. Júnior Moreno toca todas e faz você balançar. DJ Wesley está de volta pra arrebentar. Júnior Moreno toca todas e faz você balançar. DJ Wesley está de volta pra arrebentar. Meu amor, o portal intergaláctico, o xodó do povão. Quem é Rubi de coração, agora vai cantar. O é poderoso. O é poderoso. O é poderoso. E aí? O é poderoso. É o nosso som. O é poderoso. O é poderoso. DJ Diego Ferrari é sempre respeitado. Banda. Vira, vira! Vira! I've got the music. No papelzinho, gente, no papelzinho. Eduardo Sindicato dos Rodoviários lá de Belém. Alô, Eduardo! E vem, e vem. Vem dançar, vem te se apaixonar. Turbinado do Pará, ele quem vai te conquistar. Com DJs, Edilson e Renatinho, fazendo a galera dançar. Com Turbinado do Pará. Olha, gente, o projeto Árvore Cidadã está trabalhando para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Apoie essa ideia também. Projeto Árvore Cidadã, aqui no Rubi. Oi! Ele veio pra ficar. Galera de São Caetano, curtindo a festa. Aqui, João Coelho. Esse som é do Tauá. E aí? Isa Show, Isa Show, Isa Show. DJ Edielson e os DJs Léo e David. É muita onda no circuito. Wellington Pica-Pau, os irmãos Mete Ficha. Esse é o Imperial. Os Primo 3D. Você nunca estudou a galera. Galera derramando. Alô Black, alô Black. Bora, meu irmão, bora pra cima. Alô Ostentação. Cadê os humildes? Cadê os humildes? Família Mega Rei. Ei, meu rei. Olha aí, Jean. Totalmente diferente. Sabe quem é? Pai do DJ Fábio, mano. Calma aí, mantenha calma. Olha o respeito aí, viu? Seu coração, show de iluminação, venha logo conferir. Que melhor que vai tocar, a festa não vai parar, levando todo o seu astral. E o DJ Ariel tá aqui comigo, do Grazi Sound, cara que abriu os eventos, tanto ontem como hoje. E ele está aqui do meu ladinho, disse Moreno. Coloca, coloca, coloca, coloca, coloca. Esse é o Imperial. Banado de Castanhal. Ele é o som. Ele é o som. Banado de Castanhal. Muita onda, né? Banda, only. Totalmente diferente. Esse som original. Banado de Castanhal. Sei que você vai curtir. Imperial Stack. Você nunca escutou. A galera consagrou. E quem cobra tá legal. As propulsão da nave do som já começam a dar um sinal. Prepare-se, a nave do Rubi vem aí. Um poder sonoro jamais visto. Aguarde.